5 para o serviçamento. Sobre vetor, direita 230. Caso de falha, mais 10 milhas, 10 milhas duna. Ok. A direita para o Solo Salvador, boa tarde, 35400 de pronto, escuta. Bem-vindo, Trip. Prossiga aqui no Pátio 3, observando os sinalizadores. Aqui no Pátio 3, observando os sinalizadores, 5400. Ingresso a Lima, Mike, reporta Quebec para cruzamento. Poderia confirmar o vento, por gentileza, para o Trip 5400? 1150 graus, 10 nós. 150 com 10 nós, é isso? Afirmo. Boa tarde, Oxiné 6141. Desço para 4 mil pés, a chegada. Bom, seu ajuste em Salvador, 1014. Aqui no 014, desço para 4 mil pés, bom. Até o parte 5, frequência livre estacional, Lima. Complete a aproximação, torre 18, meia, vamos fazer. 8 meia, graças, bom trabalho. Sete. Alfa Tango Tango, estabilizado. Alfa Tango Tango, continua a aproximação, sinal 1-0, reporte baixado e travado no externo, o vento 1-5-0 graus, 10 horas. Ok, vai reportar baixado e travado no externo, Alfa Tango Tango. Mantenha a proa da rotatória Lima Kilo Zulu para ingressar no circuito, torre 18-6. Boa tarde, tá passando Lima Kilo Zulu. 5491 no solo aos 46, agilize direito, 1219. Kilo Zulu, final de 3 milhas, vai portar a final 97, Lima Kilo Zulu. Então mantenha a rotatória e aguarde instruções da torre. Mantenha a rotatória agora, o Lima Kilo Zulu. Batendo, fazendo curva à direita. Fica emitida, pista 1-0, 1-4-0 graus, 10 nós. Trocação emitida, linha PUS 03. Alfa Kilo, Pátio 3, observando Pátio 3, sinalizadores. Alfa Kilo, Pátio 3, atenta sinalizadores. 6315, complete, aproximação, torre 18-6. Né, 6315, continue e aguarde autorização. Externo, baixado travado, Alfa Tango Tango. Continue, Alfa Tango Tango, informação, aeronave da Gol ingressando pista 1-0, só aguardando autorização de decolagem. Continue e aguarde a pista livre. Continuando, Alfa Tango Tango. Toque remete aos 47, curva à esquerda, ingresso perna do vento da pista 1-0 e aguarda instruções. Olimpo 03. Esquerda, perna do vento da pista 1-0, aguardando instruções. No 754, 140 graus, 7 nós, decolagem autorizada, pista 90. Para informação, aeronave da Força Aérea à sua esquerda não interfere. Gente, no tráfego ali, decola 7-0. EP20, desce para o 050, chegada Mari, ajuste no 094. Copiado, 6320. Alfa Tango Tango, pouso autorizado, pista 90, 130 graus, 7 nós. Alfa Tango Tango. O número 4630. Mantenha o perfil da chegada para o sequenciamento, 6320. Número do setor, tem um Boeing da Gol 2 já iniciando. Sim, o número 2 no setor, tem um Gol no portão 2 já está iniciando, o 3805. Tom 219. Salvador, boa tarde, Gol 754, Libano 2467. Boa tarde, Gol no 754, subiu uma antena 390, saída Puca. Puca para o 390, 754. Aquilo Zulu é a torre? Mais quatro antenas. Você tá avisando alguma aeronave da Força Aérea que tá mandando a perna do vento, vai girar a base pro final 90? Quem vai ser você? A retaguarda do mesmo tá livre. Girar a base final 90, mantendo separação com o mesmo, aguarda autorização de pouso. Lima, Quilo Zulu. Quilo Zulu. Na 6315, no solo 52, direito, 219. 0070, pro de margem para ingressar na chegada. Ajuste em Salvador no 0 ou no 4. Confirme? Validade nacional. Sim, continue e aguarda autorização. Chamando a livro. 03 está aguardando pista livre. Tá mantendo que nível? Recebendo é a torre. Chame Recife em 125.1, alterne 128.8. Recife 28, India Charlie Tango, desça para 4.000 pés, 1014 ajuste. 4.000 pés, 1014, que está de novo. Xanar 6141, pode voar Duna, da presente? 19924. Tráfego Salvador, o Cono 336, autorização para Congonhas 360. Só um minuto, já aprovado 360, preparada El. Dael. 395, bem-vindo, prossiga via Alfa e reporte antes da Juliette. .03, toque arremete ao 54, curva à esquerda, ingresso perna do vento e aguarda instruções, Olimpo 03. Esquerda, perna do vento, aguardando instruções, Olimpo 03. Salvador. Ok, agiliza o táxi via Indy Alpha com o número 1 no ponto de espera, 1000, ajuste 1094, 18.6 no ponto de espera com a torre, voo na 600. Termo, 9004, ajuste 118.6 no ponto de espera, 600, boa tarde. Afirmativa, assim que o mesmo liberar a retaguarda, autorizado, 38.3805. 685. 2545, 2685, uma boa tarde. Número 2, devido ao tráfego companhia, no mesmo perfil, porém nível superior. A 2.000 pés, 1.014, ajuste, reporte no localizador. Não foi copiado, 6320. Pode prosseguir na descida a critério, 6320, visando a instrução em tapa. Septa, upload Luna 6 e segue após conforme. 5121 no transponder, controle opera em 1.99.8. Autorizado 360, decola da Dael. Leda, após Leda Bridge, 5121 transponder, 198. Confere, 06 portão, chame quando for para o ficha acionar. Para o processo de acionamento ao gol, 1806. Portão 07 está aprovado, chame o táxi, 1806. Tomara em táxi, eu vou no 806. Interposição, Xané, portão previsto 03. Interposição, aguardando instruções para ingressar no setor. Mas eu vou pedir para o tampo puxar um pouco mais a guarda para liberar o 3, ok? O 3805, só de puxar mais um pouquinho atrás, só o suficiente para liberar o 3 para ingressar ao Xané? Afirmativo da 3805. Grato. Pátio 3, Lima Cris Zulu, prossegue frente, quilo, pátio 3. Ok, pode prosseguir o Axané até o 03, observando o tráfego da TAM no push. Voo 780, desça ao nível 070, Proet TAP. 070 na Proet TAP, o voo 1780. Ingressando perna do vento, Olimpo 03, final com o voo contra a Segunda Final. Olimpo 03, para informação, aeronave da Gol vai decolando agora, pista 10, sem interferência, já estabilizou com o Oceané na final, que ingressando perna do vento, então após o Oceané está livre de girar a base para a final 10, aguardando para o pouso final, confirme. 2.000 pés, ajuste no 04 e reportará no localizador, tá? 10, Olimpo 03, após o Oceané. Será a final após o Oceané, Olimpo 03. Oceané 61141, 150 graus 10 nós, pouso autorizado, pista 10. 6141, livre pouso. Ao 59198, boa viagem. 198, boa tarde, bom serviço. Solo Gol 1394, posição número 5, pushback e acionamento. Muita posição, 1394, estou com a aeronave com táxi a retaguarda, só um minuto. Positivo. Para o táxi 3805 da TAM, 141, a bordo 4 horas e 20, galeão alternado. Autorizado via Índia Alfa 186 no ponto de espera Torre 1014, ajuste, meu voo. Índia Alfa 186 no ponto de espera 1014, está 385. Autorizado com o número 3 no ponto de espera, seguindo o R depois da retaguarda, via Juliette Alfa até o ponto de espera. Lá 186 ponto de espera com a Torre 1014, ajuste, meu voo. Eu vou 1394, assim que o tráfego companhia cruzar a retaguarda, você inicia no 5, chama táxi. E o tráfego passar autorizado, chama na táxi 394. Salitando para o seu avançamento, irá manter a presente proa limitado pelo localizador. Mantendo a presente proa limitado pelo localizador, índio Salitando. 219. 219, senhor. Final baixado travado, Olimpo 03. 141. 6141, Oceané, bem-vindo a Salvador. Prossiga via Alfa e repórter antes da Juliette. Alfa via Juliette, gente. Mantendo antes da Juliette, no 6141. Mantendo antes da Juliette, positivo. FAB2733 para cópia. Após a aeronave da Força Aérea alinhar e manter. FAB2733 para cópia. Ilhéus 065 aprovado, Golf 67, correção, decolando a 1-0 via corredores, corredor Axé, inicialmente restrito a 1000 pés, aguardando a liberação do controle para ascensão. Acionando o código 0274, frequência do controle 119.8. 150, reporte estabilizado. Esquerda 150, reportará estabilizado, dia Charitão. Estimativo, só complementando com curva direita após decolagem da 10. Tem livre acionar e reporte pronto para o táxi, o FAB 2733. Para prosseguir, ponto de espera. O 03, só que remete ao 02, curve à esquerda, ingressa a perna do vento da pista 90 e aguarda para final 90, o Olimpo 03. Esquerda, perna do vento, aguardando para gerar base 03. 124, a nave da Força Aérea à sua esquerda agora, mantendo perna do vento, não interfere, decolagem autorizada, 150 com 10. Ponto espera pronto, 3805. 3805, mantém o ponto espera. Mantendo, 3805. A 320, continue a guarda pista livre. E liberar esse setor, seu ingresso é Juliette, portão 07. Ok, observando o gol, quando ele livrar, Juliette, portão 07. Perna do vento, pista 10. 360 pela direita, reportar a perna do vento 503, informa que esse é o ponto final. Gente. Agora é um Electra, né? Fazendo toque remetida, né? Esse é o P3. Comodoro, TAN 3, zona 44, da informação. Oscar 370, Fortaleza. Portal 37, só um minuto. O 3144 já aprovado, prepare a mão. Já prepara a mão, aguardando. 3144. Para o táxi, TAN 3661 com 137 a bordo, 2h24, para alternar Aracaju. E Aracaju, só poder repetir o POB e autonomia, por favor. 137, 137 POB, 2h24 de autonomia. Ok, o táxi autorizado, porém, tem a aeronave da Oceané que vai ingressar até estacionar no portão 07. Após o tráfego, o senhor prossegue em frente via Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, lá 118,6 no ponto de espera com a torre, 1003 no ajuste. Oxe, ele pega o táxi, tá guardando o estacionamento do Oceanera aí do 7. Tá travado, tá? Lância. 25 de lança, 924. Bono 600, chame Recife, Bono 2545, alterna 12685. 2545, 2685, Bono 600, boa tarde, bom serviço. Novamente. Sua esquerda, vai ingressar a perna do vento, não irá interferir com o pouso. Está no pai de autoridade? Cliente Olimpo 03, mantenha a perna do vento, aguarde para girar a base, ok? Quero perna do vento, aguardando para girar a base, Olimpo 03. O táxi autorizado até a interseção do pátio de autoridades, ok? O Força Aérea 2733. Torre 1 no 8, decimal 6, e o ajuste no 0, 1 no 3. Positivo, pede passagem ao Airbus, prossegue ao ponto de espera, lá chamando a Torre 2, Torre 5, Gorro 394, bom. Olimpo 03, faça um novo 360 pela direita, ok? Reporte nova perna do vento. 360 pela direita, reportará novamente a perna do vento. 6320, solo ao 06, direito 1219. Prossiga via Alfa e mantendo posição antes da Juliette. 3144, da Ponte Copa. Acervo. Fortaleza autorizado, 370, rota para o 119. Decola pista no 0, com curva esquerda, subida Momo, transição Froti. 5130, transponder, controle Apere 1 no 9.8. Localizar 370, Fortaleza, volta com o Flamengo, agora eu perco o 119, decola 210 com curva esquerda, Momo, Frotia 7, 5130, código transponder, 1198, é o controle para o TAN 3144. Número 1, portão, chama o controle para o puxa chamar. Chama na cor do PRO, 3144. Ogo 1333, localização está de puxa chamar. Só um minuto, 333, estou com um alchané para ingressar na posição remota, já estou com 4 ou 9 pontos de espera, só um minuto. Caraca. Aí, Romeu Charlie, informa o tráfego, posição de 9 horas, aeronave, passando 080 e descida para 060, tipo da nave, um Eco 190. Salvador, gol 1780, localizado. 1780, complete, aproximação, torre 186. 1780, boa tarde. 780, continue, aproximação, aguarda a pista livre, final 90. Aguardando pista livre, gol 1780. Cadê o setor? Bateu 1 no meio azul, vai manter 6 mil pés, 060, e aguardar o espaçamento para nada, anteriormente formado. Matando espaçamento 4, 1 no meio. Lima Kilo Zulu, vai reta guarda vento. Acessando perna do vento, 03. Ciente, mantenha a perna do vento, aguarda instruções, 03. Mantenha a perna do vento, troca o tráfego nacional, aguardando instruções para girar. 3805, decolagem autorizado, 950 graus, 7 nós, decolagem está 3805. 1780, para informação, eu tenho uma aeronave da Força Aérea, vai passar à sua esquerda, está mantendo a perna do vento, 10, mil pés. 1780. O Charlie está presente pro de Duna, desça para 2 mil pés, um ajuste no 03, resposta aplicada. Vou no 924, chame o centro Recife, a frequência 12545, alterna 12685. 2545, 2085, obrigado, gol 924. Gol 1333 na escuta. Afirmo. Gol 1333. Informo que estou com uma aeronave agora pequeno porto. O avião já cruzou a retaguarda. Tem mais uma aeronave só pequeno porto cruzando. Após o segundo tráfego, o senhor inicia o push, chama ataque, rapaz. Após o segundo tráfego, está iniciado o push, vem aqui, gol 1333. Quilômetro, de qualquer forma, você vai ter que aguardar um pouco devido a quatro aeronaves para aproximação, mas se preferir, pode voar na proa da rotatória aqui, Romeu Oscar. Que é esse, Romeu Oscar? Controle de Salvador, Eltan 3805, decolado da El, na sua escuta. A 3805, contato na decolagem, sube e mantenha 340 conforme autorização. 340 conforme autorizado, 3805. Possível, solicita da Elton 3805. Após 2 mil pés, por hoje da Elton 3805. Apronto da Elton 3805. Lima Mike é Porto na Quebec para o cruzamento até o Pátio 5, o Zulu. Hoje Salvador, boa tarde, é o triplo papá, meu Lima. Triplo Papá, Romeu Lima, controle de Salvador, prossiga. Acessando o Costa Azul, com destino no CIA, acionado no 0126, 2 a bordo, acendendo para 510. Se autorizado, gostaria de aproar a cidade baixa, batendo 510. O Papá Romeu Lima confirmando, apresentou a notificação junto à sala IS e o tipo da aeronave. Romeu 44 e afirmativo, que obra de 16 horas. Copiado, prossiga 500 pés. Na proa da Cidade Baixa, após CIA. Autorizado, Cidade Baixa, proa Cidade Baixa, logo depois CIA, o Papá Romeu Lima. Autorizado, nós 4, 1 no meio. 4, 1 no meio, torre 18, meia. 0, 1, 4, 0 graus, 10 nós. Entre pouso, para o evento, 0, 3. E mantenha-se a Juliette. Alfa vai manter-se a Juliette, o voo no 780.